andrecivismoral.com.br. Pega ela, batedeira nela, vai. Batedeira nela. Tiago, ó, mandamento, ó. Pepera. HTR, vamos brincar agora. Seu bumbum faz o rum tum tum. Na cara dela, vá.